Tacoro 649, 44 QLD, autonomia 0345, correção 0307, alternativa Galeão. Tigol 649, segue o tráfego da Azul, como número 2 no ponto de espera, quando lá 1895, ajuste na 097. Bom domingo. Azul, ponto de espera do 0, 2, 8, 9, 5, tudo bem, Tacoro. Pronto para cópia, da 3830. Cruzado Recife, nível 330, via perto do 17. Da coluna 0, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Gema após Aracaju, 5536, 120, 80, controle. Autorizado, 330 para Recife, Perzulu 17, decola da 10, curva esquerda, Pulca, Jamo, Aru, 5536, 1208, controle da 3830, posição 3. Tem, está correto, 3830, porta pronta. Portará. Agora 649, quanto espera do 0? 9, bom dia, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, agora 649. Charlie Mike, porta cabeceira 17, pronto. Lei 704, decola 50, controle 120, decimal 8. Bom voo, bom dia. 208, grato, bom serviço. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 2704 decolou na Pucajama, Aracaju, cruza mil pés. Azul 2704, contato radar, subo para nível 310, direto Jamo. Direto Jamo, 310, 2704. Livre decolagem da 10, vento no 90 graus com 05 nós. Livre decolagem no 0, agora 49. O 759 Voidade, na chama Centro Recife, 1251, terno 3395. Voidade, né? Confirma a frequência? 1251, 1395. 251, 3395, obrigado. Fiat, visual para aeródromo. Vitor Golf Eco, sou Rio 1895. 1895, Eco. Sou Salvador, bom dia, estou passando o Vitor Golf Eco. Vitor Golf Eco, altímetro no 0 no 7, reporte curta final no 7. Reportará curta final no 7, Vitor Golf Eco. 9 de Apolo 52, controle 119, de, correção 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Chame controle 120, decimal 8, bom voo. Voo para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, transponder 5515, Algoa no 649. Passaria do 2223, chame Santos Recife em 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 3230, posição. Está autorizado, 3230, forma tarde. Camará passagem. Ventro 90 graus com 05 nós. Tem um passar mais. Aqui decolou 5-4, controle 120, decimal 8, tamo bom, bom dia. Obrigado, Alfa Tele Maia. Controle Salvador, papapá, Alfa Tele Maia. Alfa Tele Maia, contato radar, subo para nível 160, direto Leda. Direto Leda, Alfa Tele Maia. Charlie Mike, correção direto, Elefa. Elefa, Alfa Charlie Mike. Seu Golf Eco tem livre pouso, pistão no 7, o vento no 90 graus com 05 nós. Eco autorizado, pouso, Vitor Golf Eco 17. Estão passando ali na Vitor Delta, copia. Abraço para o Ricardo, comando a turva. Nível 1, 80, decolagem pista na 7, curva direita, perfeito saída coral, 5534, responda no 2007. Não consigo copiar a mensagem, Responda 5534, controle 120, decimal 80. Está correto o cotejamento. Qual o PB? 02, acionamento táxi decolagem 118, decimal 95, a torre, ajuste na 0, na 7. Bom voo. Jack, Solis 57, confirme o estacionamento, parte 5. Saída direita, bom dia, Vitor Golf Eco. Bruno 649, chame Centro Recife, em 125.1, alterno 33.95. 251-3395, Ouro B, 49, obrigado. Zero para o tanque, 173 a bordo, 3 horas e 5, alterna Natal. São 3304, 1208. 17, 295, bom dia, 3330. Comandou, São 3304, desce para 4000 pés, ajuste 1017, chegada a Ponfe. Gente, só identificação. Golf X-Ray, Golf autorizado. O ingresso reportará. No teste. Eu não escuto. Bom dia, tá 3830, autorizado alinhar, decolar 1-0, vento 190 graus, meia dúzia nós. Vindo decolar, alinhar e decolar 1-0, tá 3830. 3039 para Campinas. Autorizado nível 340. Decolagem pistona zero, curva direita. Perfil de saída da EL, Leda Motiva. Aperzulo 1 a 0, por vaga aperzulo 1-6, pode conforme a rota do plano. Acionado 5542. 1-20 decimote 0, completo. Correto, toma pro push. 128, decimal 8, alterno 35, decimal 3. 28, 35, qual o patiário mais? Bom dia, 3830, da coluna Sascão. 3830, contato radar, subo para nível 330, direto já. Direto, 33330. No report, 0-2, Sete, Max Lutango, bom dia. Bom dia, graças. Clear take off on US 7, wind 200 degrees, 06 knots. Solo Salvador. É o Golf, X-Ray Golf, para informar o termo de rebote. 7 Golf, X-Ray Golf, bom dia. Bom dia. Victor Delta, Borneo 06, Salvador Departure 120.80, have a nice flight. Nice day, sir. Hey, good morning, this is Protango Lima, Victor Delta. Protango Lima, Victor Delta, go ahead. Airborne 1 minute ago to Comanda Tuba, turn right to Coral. Protango Lima, Victor Delta, confirm your altitude. Right now cross 1500. Lima Victor Delta, radar contact at departure, climb to flight level 180, fly heading Coral from Coral intersection from the press. Okay, right now direct Coral, Papa Tango Lima Victor Delta, clear to 180. Cross right now 2500, we report. Santos 304, desce para 2000 pés, livre LF, reposta estabilizada, ajuste 1097. 2000 livre LF, 3830, chama de campo Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Ok, 125, 2845, 2085, obrigado. 12545, primária, boa. Sim, 2545. O 2199, desça para nível 050, ajuste 1017, chegada Mari. Papatão do Lima, Vitor Delta. Victor, go ahead, sir. You are. Para o táxi azul 4039, 124 a bordo, alterna Galeão, está com 4 horas e 20 de autonomia. For coordination with Ilhéu. Direita Índia, 1895, 1017, obrigado, um bom dia. O 2199, foi Duna. Autorizado, SAM 3304, ELS. SAM 3304, torre 1895. 295. O 2199, controle. Oi, Duna. Epa, eu vou 2199. Oi, Duna. 2199. Bora, bora. 2199. Mas o Mike é com uma 372, 372, da Mike. Fala 372, autoridade Recife 390, peso 17 Aerovia, Decola 0, curva esquerda, Pucajá, Maracaju, saída 5546, 120, decimal 80. Qual 089? É, o azul 4039, desconsidere, mantém a posição. Via Charlie, tem condições? Só direito? Tem que ter que ir ali depois? Afirmo. Vento 190, 811. Tá correto, reposta para o push. Então 3304, Torre Salvador. Passou, Duna, mais travado, 3304. Gente, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. A Embraer da Azul agora iniciando a rolagem. 7. SAM 3304, vento 200 graus, 8 nós, pouso autorizado na zero. Pouso SAM 3304. Azul 4039, decolado aos 16208 é o controle, bom voo. 1208 pro controle agora, azul 4039. Obrigado, boa semana. Três Salvador, bom dia, azul 4039. Decolou da El, via da Ponte, vai cruzar 1200 pés. Azul 4039, contato radar, subo para nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, obrigado. Papatango Lima, Vitor Delta, 60 nautical miles from Salvador VOR, radar surveillance finished, contact Ilhéu on 120.1. O 2199, desça para 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizar. 2000, livre ILS, reporte estabilizar. O 2199. Salvador, bom dia, tá 3304, livrou na Eco. Tá 3304, bom dia, via Alfa e Juliette para a posição 10, baixa pressão. Alfa e Juliette para a posição 10, 10. Afirma, gate na 0. 7. Só para informação aí, durante a nossa aproximação final, bem na corte em cima ali, tem muitos urubus. Ah, ok, gente, obrigado pela informação. Já, é bastante mesmo. Pode informar tudo. Alô, Salvador. Bom dia, eu vou 109, autorização com 3800. coluna 095, prepare a arbor, aguarda a conta. Arbor, aguarda. Voo 2199, beleza. Voo 2199, torre no 8, decimal 95. 2199. 4039, chama centro Recife em 125, decimal 1. Alpiano 33, decimal 95. 251-3395, por azul. Primativo. Obrigado, senhor. Boa semana. Boa. Sete. Portará a checar. Não, normal, vistando, baixado e travado, gol 2199. Pouso autorizado, pistana 0, vento 200 graus, 05 nós. É, informação, à esquerda da aproximação, bando de pássaros, reportado pelo tráfego anterior, é um bando de urubu, ok? Sua esquerda. Tráfego, então livre pouso, pistana 0, gol 2199. Solos 27, direita, Fox 211, bom dia. Direita, Fox 211, bom, 219, não. Sim, bom, 219, não. 2199, persiga via alfa, chamante confirmo via Alfa. Chamada 3 Juliette? Afirma. 2195. Zona 095, copia. Afio, pronto, corta. Autorizado com fins, nível 380. Decolagem pistão na zero, curva direita. Perfil de saída arbora, após boa posição elefa. Rampia Zulu 2 na aerovia, após conforme a rota do plano. 55, 53, o transponder 120, decimal 80, controle. Autorizado 380 para com fins, decolagem pistão na zero, primeira curva direita, na saída arbora, pressão elefa. Após Rampia Zulu 21, posso conforme a rota. 55, 53, transponder 208, controle, voo no 095. Mantenha-se via corredores de Salvador, nível 045, ainda negativo. Contato radar com sua aeronave. Mantenha-se via corredores de Salvador, reporte no través de Morro. A quantas milhas Salvador, Zulu de LSA? Horário da notificação? Só um minuto que eu vou checar. O Luiz Lecer, quem? Dá presente voo na proa da rotatória, se possível. Mantenha 4.500 pés, reporte ideal de descida. Juliette Serra, confirme tipo de aeronave que eu vi. O Índio November Alpha confirmando a notificação para a Serra, November Mike Echo. Mike. São 3732, desce para 2000 pés, ajuste 1097, voe Duna. 2000, 1097, Duna, 3732. Ciente, Zulu, Juliette Serra, vê se mantém a 2.500 pés. Reporte cruzando, 3.000 pés. A mãe estiver no forte? Autorizado, Salvador, Salvador, vou local no meu pé, da coluna 7, curva esquerda, corredor forte, TGL por conta em risco, Serra, November, Mike Echo, acionado 0132. Confirmando por conta em risco. O controle está operando em 120.80, torre 118.95, ajuste na 017, pode chamar a torre 44.02. Luz de Leste Serra, 45 milhas, nordeste do VR Salvador, mantendo 4.000 pés, em frequência livre da presente, reporte 20 milhas do VR Salvador. Só não chama táxi, já não vem de novo. Papa Tango Golf Kilo Oscar, prossiga. Papa Tango Golf Kilo Oscar, senhor transponder 0142. Tube mantém nível 055, ajuste em Salvador no 017, proa da rotatória. Lima, Lima Fox, prossiga. Viu? Golf Kilo Oscar, sub mantém nível 055, acione transponder 0142. Toda a rotatória. Duna 6312, 3000 pés, Duna, ajuste 1017. 3000, Duna, 1017, 3012. Tu acha que confirma o tipo da aeronave POB? Fala Salvador, bom dia, tá 3079, formação Mike, solicito autorização Guarulhos 340. Tenho 32, aceito agora a coordenação 3479. 732, senhora. Autorizado, Guarulhos, 320, decolagem 1-0, curva direita. Da Elve da Morte, vai sair, da peso 1-0, aerovia, até Tango Bravo, só bater. 5560, transponder 120, decimal 80, é controle. Transponder o controle, por favor, senhora. 5560, 120.8. Assistência aprovado Guarulhos, nível 320, decolagem pista no zero com curva direita, perfil da El Leda Motiva, aerovia Persolu no zero até Taubaté. 5560, transponder, controle Salvador no 208, tá, 3179. Correto, chama pronto, 3179. Chama lá. Salvador Brown, TV Reporte, Cidade aqui. Confirm? Cidade Reporte, Cidade aqui. Good morning. Stand by, it's clear. É, esporte do Sarada é stand by, sua costa. Roger. Giro Mimeral Futuro. Até ele transponde para 0121. Autorizado, 095, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 095. Brasília, Fox 2733. Right, copy. Brasília, Fox 733, clear to Recife at level 090 via Golf 677. Takeoff runway 10, after takeoff left turning. Departure is Conde. Skulk is 0263 and departure control 120.80. Maria Fox, Recife, Flatbell 090 via Golf 677, Takeoff Runway 10, after Takeoff, left turn, on departure, small 0263, departure control 120.8. Correction, readback is correct, coming right for right to attack. Do you call already contact to the reinforcement side of the street? Região Vender Alfa, decolada aos 3-8, curva esquerda, linha do litoral, reporte final 2-8 livre. Gente, reporta final 2-8 livre, em Região Vender Alfa. Juliette Serra, ciente, mantenha 2.500 pés, o ajuste em Salvador 1017. Aguarde para a descida. Direita Vende, ponto de espera no 8195, 1017 no ajuste, bom voo. Direita Índia, ponto de espera no 1017, bom dia, 09. Lógico, ciente, desça inicialmente para 3.500 pés, aguarde e descer. Confirma que estás on board, please. 05, on board. Report to Hold Chart Taxiway Hotel. Usou o campo, mantendo 1.000 pés, reporte por aqui. Tá por aqui, na lateral. Autorizado, alinhar, decolar, pista 10, vento 2, 10 graus, 062 a nós. Pista alinhar, decolar, pista 10, gol 109. Informação de tráfego, é um Charlie 150, aeronave de pequeno porte, agora com proa do litoral nordeste, a 1.000 pés, não interfere na sua decolagem. Gente, gol 109. Prossiga. Tente do Luz de Leto Serra, livre de desvios. Estimativo, desça para 1.600 pés no Zulu de Leto Serra. O controle está volta, em novembro. 208, controle, no número 2.500. Sinai 6312, desça para 2.000 pés, livre elétrico, reporte estabilizado. 2.000, reporte, 6312. Controle Salvador, Papão Índia, November Alpha, corredor forte, 1.000 pés. Índia, November Alpha, sob condições visuais, 1.000 pés, corredor forte, reporte 20 milhas. Falta 20 milhas, Índia, November Alpha. 095, decolar 243, 208 é o controle, bom voo. 208, bom dia, 095. Controle Salvador, o gol 1095, perfil da Arbore, Lefa. Gol no 095, contato radar, suba para nível 380 após 2 mil pés direto líder. Após 2 mil pés, direto líder, suba para 380, gol 1095. Direto Lefa, correção. Direto Lefa, gol 095. Sarã 3732, estabilizado. Taxi Hotel. Gol 1 no 372, confirmando que tá no parte 3. Demativo. Tá autorizado, inicial push, reposto táxi. Ah, tráfego disparo para a pista 1 no 7, condições de efetuar um 360 com curva pela esquerda para espaçamento com tráfego que segue para pouso. Afirmativa, senhor. Gol 360 e reduzindo a vantagem, Golf Filosca. Desça para 1 no 1500 pés. 1500, Golf Filosca. 1-0, vento 2-1-0 graus, 0-6-2-9. 2-1-0 com meia, autorizado pouso na 1-0-3-7-3-2. E qual trower frequency 1-1-8-1-9-5? Brazilian 4272, maintain position. Avisado, né? 312. É 312, gente. Torre, 1895. Esperança é boa. Boa. Afirmativo, do Luz de Letra. Sim, 317, 6312. Guarda com 317.